Portal do Arrocha. Essa é mais um Gledson Ribeiro. Sucesso nosso, pra pipocar em todos os paredões do Brasil. Um abraço especial, meu parceiro. E Gino Semijoia, tamo junto, melhor. Como te esquecer, se a razão da minha vida é você. Mas como vou ficar sem você na minha vida, não vai dar. Me diz o que é que eu faço pra você me perdoar. Pois sem você aqui tá tão difícil de aceitar. Sei que você tem outro que está me será. Mas nunca é tarde pra recomeçar. Me diz o que é que eu faço pra ganhar teu coração. Pois sem você aqui tô morrendo de solidão. Por uma aventura me perdi na ilusão. Faz besteira, mas quem paga é o coração. Joias e semijoias e qualidade, só com meu parceiro Gino Semijoias. É Itabaiana, Sergipe, é estourado, papai. Bora sim, ó. Agi sem pensar no prejuízo que isso poderia dar. Mas que decepção. Hoje eu sei que amor é amor e paixão é paixão. Me diz o que é que eu faço pra você me perdoar. Pois sem você aqui tá tão difícil de aceitar. Sei que você tem outro, só que está a me esperar. E nunca é tarde pra recomeçar. Me diz o que é que eu faço pra você, meu coração. Pois sem você aqui tô morrendo de solidão. Por uma aventura me perdi na ilusão. O corpo faz besteira, mas quem paga é o coração. Querida, prometo, eu não vou te deixar. Eu te amo e não deixe nosso amor acabar. Me diz o que é que eu faço pra ganhar teu coração. Pois sem você aqui tô morrendo de solidão. Por uma aventura me perdi na ilusão. O corpo faz besteira, mas quem paga é o coração. Eita, moleque, dos cachorros, manda um abração. Especial, galera do Somusca.com, palco MP3, Spotify, Quacharetta, divulgando Edson Ribeiro com força. Pressão e sofrência, Edson Ribeiro, o Pernambucano. Bora de mais uma, botar a galera pra sofrer, menino. Gosto do mal no finalzinho de semana. E só toma uma curtida, Edson Ribeiro. Não, minha produção de eventos, essa é minha marca. Bora de mais uma.